esta atividade tem uma importância grande porque conseguiu, de facto, juntar dois cursos de formação de duas áreas distintas, conseguiu conciliar aqui com o Jardim de Infância e permite aos formandos também um reforço da sua autoestima ao fazerem atividades com a comunidade e valorizadas com a comunidade. Quer os cursos de agricultura, de jardinagem, têm um forte potencial de integração no mercado de trabalho. É importante também para nós e para estas pessoas que se encontram desempregadas, porque estão a frequentar os cursos porque estão desempregadas, como uma segunda oportunidade ou como uma outra oportunidade. Por vezes não é a segunda, por vezes já houve outras que não foram aproveitadas. E esta pode ser uma boa forma das pessoas, de alguma forma, se valorizarem e de aproveitarem com a finalidade maior, que é a criação, o seu emprego, a obtenção do seu emprego, pode ser, como disse muito bem, através da criação do seu próprio emprego. E neste caso o Instituto tem o que eu posso chamar um ecossistema de apoios à criação de emprego. Estas pessoas que aqui estão, se decidirem criar o seu próprio emprego, poderão ter o apoio de uma estrutura de apoio técnico que lhes ajuda a fazer o seu projeto, apresenta o seu projeto perante o Instituto e essa estrutura depois, inclusive, ajuda-os a fazer o seu acompanhamento. Para além de que os apoios que temos destinam-se maioritariamente a jovens, há um programa que se chama Investe Jovem, e temos outro apoio que se chama em que as pessoas que estão a receber subsídio de desemprego podem antecipar as suas prestações e colocar no seu negócio. E por último, temos também o apoio às empresas, que é um empréstimo com condições excepcionais para que as pessoas possam criar o seu próprio emprego.